Léo Rios. Eu sei que é preciso deixar de amar e estar com outro. Como vou me conformar? Que confusão mexeu meu coração. Passado e presente, ele sempre está. A pessoa certa comigo não está. Que confusão mexeu meu coração. Te amei demais, lutei pra esquecer. Te amei demais. Vou viver assim, com você no coração. Bora, meu parceiro Thiago Prime, Prime Eventos, o melhor de DC. Bora, Bolinha Produções. Sei que é preciso deixar de amar e estar com outro. Como vou me conformar? Que confusão mexeu meu coração. Te amei demais. Vou viver assim, com você no coração. Tanto que eu te dei foi a prova de o amor de verdade. Consigo viver sem você.